segundo. Esse nosso mundo como um jogo a dois. Quero ter o tempo parado. Se estás ao meu lado, deixo pra depois. Eu ouço um tic-tac, tic-tac. Ouço um tic-tac.